nós dois, o beijo é pro fundo das redes, segredo é pra quatro paredes. Não deixe que males pequeninos venham transtornar os nossos destinos. O beijo é pro fundo das redes, segredo é pra quatro paredes. Primeiro é preciso julgar, pra depois condenar. Quando o infortúnio nos bate a porta e o amor nos foge pela janela, felicidade para nós está morta e não se pode viver sem ela. Para o nosso mal não há remédio, coração, ninguém tem culpa da nossa desunia. Mas o seu mal é comentar o passado. Ninguém precisa saber o que houve entre nós dois. O peixe é pro fundo das redes, segredo é pra quatro paredes. Não deixe que males pequeninos venham transtornar os nossos destinos. O peixe é pro fundo das redes, segredo é pra quatro paredes. Primeiro é preciso julgar, pra depois